Quanto mais tenho, mais quero mais. Mas quanto mais tenho, mais quero mais. Quanto mais tenho, mais quero mais. Mais. Fica os neguinhos por aí, aqui só tem ponta firme. Se é pra queimado verdinho, fica pampa, não tem crise. Certo, cabeça de nego, prende louco, solta o preso. Tem que ser nós pra chegar pro alto whisky com gelo pra brindar. Quem não quer, de boot louco no pé. Assim que a cena funciona, chega e paga no cash. Fica de cara, gente, chega, faz e acontece. Faz um dinheiro na rua, se quem elas mexe. Grita, grita, só malandrinha na pista, todo mundo agita, agita. Só tem moleque que é zica, que é rua até os ossos. Vagabundo cresce, zóia até de óculos. Registra, põe na net com esse celular que tira foto. Metas prata e a bombeta no visu que posso. Vai se acostumando, é tudo novo. Não me contento com pouco, eu sempre quero mais. Não vou ficar no sufoco, eu sempre quero mais. Pode ficar com esse troco que eu sempre quero mais. Acho um pouco, quero mais é que sempre. Não me contento com pouco, eu sempre quero mais. Não vou ficar no sufoco, eu sempre quero mais. Pode ficar com esse troco que eu sempre quero mais. Acho um pouco, quero mais é que sempre. A sintonia formou, porque os moleque chegou. É tudo zica, doido, me apresento, moro. É JB aqui, que chega pra invadir. Cadê as mina do baile, chega pra se divertir. Eu tô chegando na boa, jogando cara e coroa. Sintonize o som, que não bate à toa. Chega só no piano, os mana aqui passam um pano. Não vou ficar muito louco, é só de canto brisando. No corre, corre do rap, os nego faz, acontece. Desce mais um conhaque, aqui é cabra da peste. Então mostra o que é. Se você tem coragem, as novinhas oriçada, mas se pegar é mó chave. É embaçado, moleque, segura o bonde do rap. Acho pouco tudo isso, eu quero mais é que se... Não me contento com pouco, eu sempre quero mais. Não vou ficar no sufoco, eu sempre quero mais. Pode ficar com esse tronco que eu sempre quero mais. Acho pouco, quero mais é que se... Não me contento com pouco, eu sempre quero mais. Não vou ficar no sufoco, eu sempre quero mais. Pode ficar com esse tronco que eu sempre quero mais. Acho um pouco, quero mais é que... Eu tô na rua, neguinho, tá mó calor, vou a pé. Sigo andando sozinho, sobre o olhar do gambé. Que tenta adivinhar se sou malandro ou mané. Mas não consegue enxergar por baixo do meu boné. Só as pervas flagram e me enquadram sem dó. Querendo se misturar com meu suor. Mas tem buraco de OB que é mó BO. A noite tão pela rua com a pá de cara ao redor. E o que é pior, elas pedem, eles cedem, elas querem mais. E levam elas pro shopping, elas querem mais. E vão com elas no baile, elas querem mais. Mas quando acaba tua grana, não te querem mais. E faz de conta que tá pampa mesmo passando sufoco. Que elas colam na banca, chega no capofo. Então cala a boca, tem uma pá de louca na cena do louco. Eu quero mais é que se ainda acho pouco. Não me contento com pouco, eu sempre quero mais. Não vou ficar no sufoco, eu sempre quero mais. Pode ficar com esse tronco que eu sempre quero mais. Acho pouco, quero mais é que se... Não me contento com pouco, eu sempre quero mais. Não vou ficar no sufoco, eu sempre quero mais. Pode ficar com esse tronco que eu sempre quero mais. Acho pouco, quero mais.